ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo 107,5, uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, ITEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Transcrever peças clássicas para um buriçoso samba ou executá-las em linguagem instrumental de choro pode parecer, a princípio, uma tarefa impossível. Aos puristas dos dois gêneros, clássico e popular, a ideia de tocar obras de Beethoven, Bach ou Tchaikovsky em estilo dançante e chorado traduz uma heresia ou até mesmo um ato inusitado em termos de arte musical. Mas, na verdade, se essa alteração de ritmos for iniciativa de um músico versátil, tipo Altamiro Carrilho, por exemplo, o resultado será um casamento perfeito entre minuetos, adágios e chorinhos. Altamiro Carrilho reuniu neste bloco de abertura do programa peças de Bach, Dvorak e Mendelssohn, Arioso, Madinerri e Canção da Primavera. Três composições que assinalaram o começo desta produção, Altamiro Carrilho conseguiu mostrar que os grandes compositores clássicos também eram excelentes chorões. Ele está de volta e ainda tocando peças de outros autores da música erudita. instrumentista que estamos apresentando neste concerto de choros é o flautista Altamiro Carrilho. Transpondo para a linguagem instrumental do choro, ele executou obras de Beethoven, Chopin e Ponchielli, Humoresque, Minueto em Sol e Dança Eslava. Altamiro Carrilho, considerado o maior flautista de todos os tempos pelo famoso Rampal, vai dar continuidade ao programa. E mais uma vez, ele estará traduzindo para sua flauta composições centenárias de autores do erudito. Para a feitura do arranjo popular, Altamiro reuniu dois violões, um cavaquinho, um surdo e dois pratos. Thank you. Com Altamiro Carrilho, escutamos Dança das Horas, de Ponchielli, Valsa do Minuto, de Chopin, e Pour Elise, de Beethoven. A Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. A última melodia que apareceu no bloco anterior, Dança das Horas, é um trecho da ópera La Gioconda, considerada uma das mais importantes óperas de Amílcar e Ponchielli. Na transposição de Altamiro Carrilho, ele mostra que também uma ópera pode se prestar a um ritmo de choro, a exemplo do que teremos agora. Altamiro Carrilho tocou o movimento 4 da sonata para flauta de Bach, melodia em Fá de Rubinstein e contos de Hoffmann de Offenbach. Transformando compassos ternários em binários, o flautista Altamiro Carrilho é o destaque deste encontro com o Chorinho. Na realidade, poucos instrumentistas brasileiros se dedicaram a redescobrir esse outro filão da criatividade musical. E no caso particular de Altamiro, ele consegue provar com sua flauta que os grandes compositores eruditos também eram bons de choro. Mais três peças da música erudita em ritmo de chorinho apareceram aqui com Altamiro Carrilho: Liebes Freud, de Kreisler, Junho Opus 37, de Tchaikovsky, e Kizardas, de Monti. Traduzindo peças de autores eruditos em choro, Altamiro Carrilho consegue acabar com a fronteira entre o popular e o erudito. Com esses arranjos, Altamiro prova de sobra que é capaz de brincar com os clássicos da música em todos os tempos, com a maior intimidade e competência. Para fechar o programa, ele retorna mostrando como os grandes autores da música clássica podem ser compreendidos quando os artistas populares são capazes de repassar para o ouvinte todo o seu sentimento e criatividade. Nesta produção, apresentamos um especial com Altamiro Carrilho, transcrevendo para choro peças dos grandes autores da música clássica. A Educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da coordenação de rádio do IRDEP. Produção e supervisão geral, Perfilino Neto. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEP.